à poesia dos salmos, beleza e profundidade espiritual. Ah, que lindo tema! Quem escreveu foi o pessoal da Gramática Sagrada, né? Isso mesmo! Os salmos presentes no livro de Salmos da Bíblia são uma coleção inspiradora de hinos e poemas que capturam a essência da espiritualidade e expressam a ampla gama de emoções humanas. Além de sua relevância religiosa, os salmos também são verdadeiros tesouros literários, encantando os corações com sua poesia e profundidade espiritual. A beleza da linguagem. Sempre achei a linguagem dos salmos muito rica. O texto fala disso? Fala assim. Ele diz que os salmos são exemplos marcantes da poesia hebraica, repletos de metáforas, simbolismos e imagens vívidas. Cada palavra é escolhida com cuidado, e a cadência rítmica presente nos versículos transmite sensações e imagens poderosas. Cada salmo é realmente uma obra-prima de linguagem, onde versos se entrelaçam em harmonia, criando uma melodia espiritual que toca a alma. Profundidade de significado. E quanto ao significado, os salmos sempre falam com a gente de forma profunda. Exatamente. Os salmos ultrapassam o tempo e o espaço, abordando emoções universais da experiência humana. Da alegria à tristeza, da gratidão à angústia, eles refletem a vida em todas as suas nuances. Cada verso é uma oportunidade de reflexão, permitindo ao leitor encontrar consolo, sabedoria e orientação nas palavras divinamente inspiradas. Expressões da natureza divina. Também vejo muita natureza nos salmos. Eles pintam cenários lindos. Com certeza. Muitos salmos exaltam a grandiosidade da criação e a majestade de Deus, utilizando a natureza como símbolo e metáfora. Montanhas, rios, estrelas e animais ganham vida poética, revelando a profunda ligação entre a humanidade e o divino. Essas imagens convidam à contemplação do mundo natural e do papel espiritual que desempenhamos nele. Uma fonte de consolo e esperança. Eu sempre encontro conforto nos salmos. E é isso que o texto mostra. A poesia dos salmos oferece conforto e esperança em tempos de tribulação. Suas palavras falam ao coração aflito e fortalecem a fé. Elas nos lembram que há um Deus presente, amoroso e fiel, disposto a renovar nossa esperança e restaurar as nossas forças. Conclusão. Então, os salmos são realmente atemporais. Sim, eles são um testemunho atemporal da capacidade humana de transformar a fé em arte. A beleza de sua linguagem, a profundidade de seus significados e a sua mensagem de esperança tornam este livro um dos maiores legados espirituais da humanidade. Ao mergulharmos na poesia dos Salmos, somos convidados a explorar nossa própria jornada espiritual e a reconhecer a presença divina em cada palavra e emoção. Perfeito, Michele. É realmente uma beleza espiritual e literária.